a grande comissão. Aham, dedicada à mais bela. Linda. Homenagem à princesa, foi Deus que me deu você. Princesa, tu és princesa. Nem sei como te falar desse sentimento com seu consentimento. Deus abençoe esse relacionamento, que seja eterno quanto dura esse momento. Pra quem tentou nos separar, tamo vivendo. Picuinhas, calúnia, para dar um tempo. Mentira não prevalece contra o amor supremo. Amor, quero mais. Somente o que vem de ti é o que me satisfaz. No meu canto, seu lindo nome é sempre dito nota 10. Em todo juro, em todo requisito, seu olhar é o que me faz viajar. A luz para mim, sou seu demais. Ninguém, tu és princesa, dona do meu castelo. Modesto, singelo, com a tua presença se torna mais belo. Um compromisso, contigo celo. Matrimônio, o que eu anelo. Assumo o compromisso de sempre ser fiel. Vivendo uma eterna lua de mel. Ai, princesa, dá um beijo que o sapo vira príncipe. E canto foi quebrado, vem amor, vive. Tu és princesa, sinônimo de beleza. Tornou a chama. Você, amor, eu vejo, Deus é bom e me deu alguém melhor do que eu mereço. Papai do céu abençoou essa criança. Vem comigo, baby, fortalece a aliança. Fim de semana no parque, rolê de bike, cantar no seu ouvido, eu te amo. Depois na night, muda de destaque, style, boné pro lado, esse é meu naipe. DJ Cupido vai tocar o nosso som. Enquanto isso prove e sinto que é bom. Um amor tão grande assim não encontraria em mais ninguém. Única, exclusiva que me faz feliz. Princesa Frangilis, a canção pra ti eu fiz. Vivendo no meu universo, você é a Miss. Teu valor excede de rubis, um please, um kiss, a raiz. Da felicidade é viver com alguém completa que sonha, idônea e que se proponha. Independente da dificuldade, tudo me acompanha. Eu não vejo a hora de receber a visita da dona Cegonha. Que venha com saúde, eu deposito a esperança. O fruto do nosso amor, essa criança. Ai, princesa, dá um beijo que o sapo vira príncipe. E canto foi quebrado, vem amor, vive. Tu és princesa, sinônimo de beleza. Tornou uma chama acesa. Te amo, baby. Tu és princesa, sinônimo de beleza. Tornou uma chama acesa. Te amo, baby. Já percebi que temos algo em comum. Você é minha cara e juntos somos um. Por quê? Porque se eu cair, você me ergue. Na crise me intercede, na miséria me enriquece. A cura do meu estresse arrasa, se meu dinheiro desce. Fumaria pra você a Avenida Paulista. Pintaria tudo com sua cor preferida. De pétalas de rosa eu cobriria a pista. Então desfila, toda linda. Você é top e é só minha. Ao teu lado me sinto mais que milionário. Minha maior riqueza é tua presença, princesa, ao meu lado. O arco-íris reverencia a beleza. Mina firmeza, pra sempre juntos assim seja. Jura de amor, declaração ao ponto de fazer loucura. Tipo sem censura, que pra sempre dura. As palavras já não são suficientes. Só quem ama compreende. Ai, princesa, dá um beijo que o sapo vira príncipe. E canto foi quebrado, vem amor, vive.